A Vingança do Pernilongo. Pernilongo. Acabei de pegar. Agora a vingança. Tá vendo como é que é bom ficar zoando novidade? Gente, filho da puta, desgraçado. Tá vendo?